e açafrão. Nunca mais teu corpo de homo bom. E o riso de metade de sabão. Mais. E o sol se põe e a alvorada vem. Japonesa maquiada em fel. Teu jogo oriental de mulher má. Você pensa com o coração e ama com o cérebro ladrão. É cultura, é literatura. A vida não pode ser tão dura. O mundo tá ficando oriental. O mundo tá ficando marcial. E o meu coração é um bombom estragado na minha decadência de drogado, quando eu me tornar oriental. E o mundo se tornar oriental. Ninguém vai ter pena de mim. Destino e burro. Nunca mais sushi, televisão. Nunca mais teu branco de doer. Doer japoninha, você dói. Sabe lá se eu vou me acostumar.